A notícia divulgada de apreensões de tênis falsificados em Foz do Iguaçu nos levou a questionar o delegado-geraldo Evangelista sobre os procedimentos adotados durante esta operação e o que motivou os policiais irem até a região da Ponte da Amizade. Mais de 2 mil pares de tênis no pátio da 6ª SDP, mas não é nenhum bazar, nenhuma liquidação, é apreensão. Delegado-geraldo Evangelista nos explica o porquê desse material estar no pátio da delegacia. Bem, um material apreendido após uma operação desencadeada pelo GDE, na realidade, uma marca mundialmente famosa no ramo de calçados acionou a representação jurídica no Brasil, através dessa denúncia de que aqui na cidade de Foz do Iguaçu, mais precisamente no bairro Vila Portes, determinado comércio estaria então comercializando esse material contrabandeado, em tese pirateado, daquela marca. Em diligências naquele local, o GDE então logrou êxito em localizar o material que estava sendo exposto à venda e estocado. O material então, dado os indícios de falsificação, foi apreendido por se tratar de um crime contra a propriedade industrial. Dois comerciantes que estavam no local foram trazidos à delegacia, onde prestaram os esclarecimentos. E, na sequência, assinaram um termo de compromisso de comparecer a uma audiência no Juizado Especial Criminal dessa cidade. Todo o material foi apreendido, totalizou milhares de pares de calçado, quase 3 mil pares, e esse material permanece aqui para ser submetido ao exame de autenticidade. A empresa que fez a denúncia também participa desse processo de autenticação do material e ficará agora a cargo das deliberações posteriores da vara criminal aqui de Foz do Iguaçu. Comprovada a fraude de falsificação, que destino se dará a esse produto, delegado? Comprovado aí o crime contra a propriedade material e industrial, é uma pena prevista na Lei 9.099, com até 3 meses de detenção. O material poderá ser, então, ou doado ou determinada sua destruição pela autoridade judiciária, e as providências de viabilização de todo esse procedimento ficam a cargo do Poder Judiciário. Com certeza, após a juntada do laudo pericial, como se trata de um material ilícito, essas providências ficarão a cargo do juiz. Esse material foi comprado no Brasil ou no exterior? Não se sabe a procedência real do material, se ele ingressou ou não no país de forma irregular, desacompanhado de documentação fiscal, ou veio do próprio território nacional. Como estamos em região de fronteira, supõe-se, em tese, que possivelmente tenha vindo do estrangeiro, mas é uma hipótese que não foi confirmada na investigação. Ele pode ter ingressado através de outros estados da federação. Também não descartamos essa hipótese. E isso já está configurado dentro do crime, que é o crime contra a propriedade industrial. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.